Montag lieben Klausen Globen. For white guy. Esse é o EvoluCast, o seu podcast semanal feito por guaraenses. Eu sou o Jairo Maciel e eu elaboro diálogos comigo mesmo enquanto ando na rua. Meu nome é Hermes Neto e eu tenho mania de imitar japonês em expressões de raiva, alegria, tipo assim... Andai-samai! Mas é uma mania só minha, tá? Eu sou a Luana Portela e eu gosto de observar os cotovelos na rua. E o Rodrigo, infelizmente, não tá entre a gente hoje. Ele tá com compromisso aí com uma nova banda dele, mas no próximo programa ele já tá de volta. E dessa vez a gente vai falar sobre manias. Quem tem mania aí? Todo mundo tem mania. A gente vai falar sobre manias hoje, mas primeiro a gente vai para as interações do Facebook, do Twitter e do blog. Normalmente o popular é os e-mails, Hotmail, RedTube, os tweets e o Facebook. E aqui a gente vai para as interações do Twitter, do Facebook e do blog. Só que em primeiro lugar a gente tem uma dica de aplicativo para quem curte podcast e o Aaron vai falar um pouco mais pra gente aí. Galera, quem ouve podcast aí sabe que tem o iTunes pro iPhone, né? E como eu sou usuário do Android, que eu não tenho grana para comprar um iPhone, tem um aplicativo aqui que o nome é Poddroid. Tu pode baixar no Play Store e ele vai instalar em 2 minutinhos, muito rápido, muito leve. E ele vai te dar uma janelinha para te procurar. Claro que tu vai colocar aí Égua do Cash e ele vai procurar todos os episódios que nós postarmos aí e não precisa tu estar entrando no blog, tá fazendo um trabalho a mais. Vai ficar bem bacana aí, vai facilitar os ouvintes. Então você vai poder ter acesso a todos os podcasts do iTunes no seu Android. Integração aí, Égua do Cast tá dando integração para todos os povos. Integração. O desafio do Égua do Cast, ninguém mandou vídeo. Ah, melhor, né? Ficamos muito chateados agora que o único que mandou vídeo foi o Hermes, então ele ganha a camisa, tá feliz? Agora eu tô, ué. Sério, bicho? Sério? Eu quero a blusa, velho, de boa. Aí o Hermes ganhou a camisa, mas a gente vai estar elaborando uma nova... Uma promoção pra vocês estarem ganhando a camisa aí. A gente nem tomou vergonha na cara de mandar fazer, mas tudo bem. Não conta isso. Mas eu ganhei. Isso que importa. E a gente tem uma novidade boa também. O Égua do Cast agora tem domínio. Você pode acessar o Égua do Cast por www.eguadocast.com. O negócio tá ficando sério, né? Agora a parada tá ficando séria. E o nosso patrocínio. A gente quer dizer pra vocês que a gente tá aceitando patrocínio. Claro. Nosso primeiro patrocinador foi a 3D Eventos, né? Que entrou aí com um espaço pra gente gravar. Agora a gente tem estúdio, escritório... disponível aqui pra gente gravar toda semana. O podcast só tem andado graças a 3D Eventos. E se você tem interesse de fazer o seu cerimonial, a sua festa de aniversário, o seu casamento, você pode entrar em contato com a 3D Eventos. Ligando aí para as proprietárias, a Flávia Brito, 82996451, a Raíza Leite, 82687494. Se quiser saber como é a parceria, entra no blog, que lá tem um link explicando tudinho direitinho. Então é isso aí, cara. Muito obrigado pro pessoal da 3D Eventos, sempre responsáveis pelos melhores eventos aqui da cidade modelo do Pará, que é Castanhal, lógico. Se você entrar no blog, na parte de patrocínio, vai estar lá o telefone da Luna Portela, você pode estar ligando para ela e solicitando o modo que você quer divulgar o seu investimento, sua fazer empresa, um orçamento, né? O seu site, fazer um orçamento com a gente. Não custa nada. Você pode pegar as modalidades banner, que é um banner pequeno na postagem, um super banner que vai no topo do site, ou então um jingle personalizado que a gente vai gravar aqui para vocês. Sim. Mas entre em contato aí que é muito importante, já tá com bastante acesso e com certeza vai dar retorno para vocês. E vamos para as interações? Até que enfim, né? Chega de anúncio. Chegou as interações aí, beleza. A primeira interação foi pelo blog. Viviane Lameira comentou no programa sobre o Orkut. Me lembro que paguei a minha irmã para fazer um Orkut e achava o máximo. Tinha fazendinha, roubava coisa, não podia ser feliz. Me lembro que já quando estava ficando sem graça, inventaram aqueles selos. Tinha umas entrevistas e quem visse pelo menos uma parte ganhava no outro dia. Consegui colecionar 17. Uma coisa era boa, podíamos ver quem visitava o perfil. Cada semana o podcast está melhor, muito sucesso. A Viviane Lameira sempre interagindo com a gente. Obrigado. Obrigada. Só uma coisa, um curte, descanse em paz. E aí teve 3 interações do anônimo. Não sabemos quem é. E esperamos que não seja a mesma pessoa. Tomara que seja uma pessoa diferente. A primeira interação do anônimo, ele mandou assim, no cast do Street Fighter. De quem são as vozes que cantam no Ela do Cast em carro? Quem são as vozes? Ah, as vozes é a minha voz, né? Eu fiz a segunda voz. E a primeira voz, com certeza, é do Rodrigo, né? Que tem um talento musical aí da galera. Tanto é que ele tem uma banda, a gente não. O segundo anônimo, ou mesmo anônimo, mandou assim. Muito bom mesmo, dei risada pra caramba. Parabéns, meninos. O CarCast foi top. Olha aí, a galera tá dando vários nomes pro nosso programa em cara. E o último anônimo, ou mesmo anônimo, mandou assim. Nirvana! Legal. Pelo menos a gente acertou na, Trilha sonora. Na trilha sonora. Abraço, anônimo. Tomara que não sejam os anônimos, né? Que vou invadir a gente. Roubar o Mas se for, pelo menos eles estão gostando, né? É, se for, pelo menos isso. Agora a gente vai para as interações aqui. Eu tô um pouco louco, mas vamos lá, na guerra. É, as interações do Facebook. A Viviane Leite, ela mandou assim. Gostaria de mandar um recado para essas meninas que ficam postando fotos de unhas, entre parênteses, pintadas no Facebook. Por favor, parem, parem. Eu sei que suas unhas são bonitas e tudo mais, porém, parem. É sério. Obrigado pela oportunidade, muito sucesso pra vocês. A gente descobriu aí que Viviane Lameira tem raiva de unha. É, cara. Arranquem suas. Arranquem suas unhas. Mas o pior é quando posta a unha, aí eu vi assim. Ah, olha a minha manicure perfeita. Aí ela tinha arrancado um bife que tava vermelho assim no canto da unha. Deixa eu... Que coisa bacana, né? Deixa o número da manicure lá. Pra mim nunca ligar. A Andressa Neves mandou assim, ó. Quero mandar um beijo pro Hermes. Fiquei sabendo que ele é gatinho. Bota a sirene, menino. Bota a sirene. Eita, a polícia vai bater aí. Obrigado. Manda um beijo. E é verdade, viu? É verdade. Não é verdade? Igor Lima mandou assim. Quero mandar um beijo para minha irmã Susan Soares, para Carla Soares, Camila Maia e para Rayane Queiroga. Então tá aí um abraço, só faltou um abraço pra Xuxa, né? Tá mandado beijo aí? É um beijo? Não, abraço, não. É um beijo. Tá mandado beijo aí? Agora vamos para as poucas interações do Twitter. Não sei por que foram tão poucas, mas vamos lá. É, normalmente o pessoal participa mais pelo Twitter, né? O que tá acontecendo pois com vocês? Vocês desapareceram? Não gostam mais da gente? Vamos lá. O arroba Sam Moraes mandou assim. Kylie Minogue é uma cantora também, além de atriz. E o filme que o Rodrigo Damasceno citou, o filme do Pelé, que a gente comentou no programa passado, é um clássico. Porra, Jair. É o Ninja da Periferia, né, cara? Que filme? Cara, eu nunca nem ouvi falar, mano, esse filme. Eu fiquei assustado quando eu vi o filme, que o Pelé tinha feito um filme, e ele chama a mulher de piranha, eu fiquei assustado. Aí a explicação, né, minha tia, eu falei assim pra minha tia. Tia, mas tem um filme do Pelé que ele chama a mulher de piranha. E tudo, ela falou, não, que filme antigamente era bruto assim mesmo. Pra quem não ouviu, ouve lá a nossa... A nossa definição do filme do Pelé lá no Spotify. Nossa definição do filme do Pelé no podcast passado. No Twitter a gente fez uma campanha pra todo mundo mandar pergunta, qualquer tipo de pergunta. E a Vela Meira mandou a sua pergunta. E eu não sei quem vai responder, mas afinal, aí do cast, qual a diferença de areia para terra? Hermes, nosso geólogo de plantão. Vamos responder essa pergunta. Nosso geólogo de vamos plantão. Vamos lá, vamos lá, vamos analisar. Areia. Tem na praia. É, areia que fica no chão. Posso fica pegar? No chão. Posso pegar? Terra é onde nós vivemos, é a Terra, é o planeta Terra. Tenho propriedade para explicar isso. O Thiago vai complementar o meu pensamento profundo. Vamos lá. Areia é formado de cálcio fosfato, que é derivado da água do mar junto aos sais minerais que são encontrados naquele lugar. Ou seja, é gerado a partir dali. É gerado a partir dali um cálcio fosfato que vira areia. Eu tava certa. E a terra é o resíduo de rochas que foram se diluindo conforme a erosão do tempo. Já era o garoto Google, muito obrigado. Já eu não sei, isso é mentira, galera. Procurem aí, é melhor, procura no Google que é essa porra. Eu gostei mais. Isso, cara. Eu gostei mais da minha explicação, galera. Eu gostei mais da explicação. Olha, bora pro primeiro vlog. Vamos lá pro que interessa, valeu. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still. Doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, bass from the truck when I'm on the block. Blaze, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album. E chegamos! E vamos dar início ao nosso tema de hoje, que é Mania, que tem tudo pra ser um podcast bem animado e com bastante interações do pessoal via as redes sociais. É isso aí. E vamos lá, eu quero uma definição técnica de mania, alguém conhece? Só consultando o oráculo. É consultando o oráculo? Vamos consultar. Dá uma ligada pro oráculo, então. Mania, do grego mania, ou loucura. É para psiquiatria o distúrbio mental caracterizado pela alteração de pensamento ou alteração comportamental dirigida. Em geral, para uma determinada ideia fixa, é com síndrome de quadro psicótico grave e agudo. Oráculo maluco aí deu uma definição foda do que é mania. Cara, nem no dicionário tem isso. Resumindo, mania é coisa de doido. É maluquíssimo. Mania é coisa de doido. Cara, e a gente vê assim que conforme passa, as pessoas vão adquirindo as manias das outras pessoas, né? E essa é a minha pergunta. Mania pega? Eu acho que pega, né? Porque, tipo, tu fica andando com um doido, né? Tu tá doido. Já pegou alguma mania de alguém? Tipo, mania de... Olha, o cara tinha mania de estalar o dedo, tu foi e pegou a mania? Eu já peguei a mania de rodar a caneta. Que eu faço aquele negócio de rodar a caneta no dedo, assim. Eu peguei a mania do pessoal lá da igreja, do Lúcio Braga e tal. Que, por sinal, foi tu que me ensinou até de rodar a caneta. E eu peguei a mania também de rodar a caneta no dedo. A gente tá aí, ó. Mania pega, cuidado. E tu, Luna? Mania pega. Eu não lembro qual foi que eu peguei, mas... Ah, não. Eu sei de uma mania que pega. É uma que eu tenho até hoje, desde quando eu era muito pequena e peguei da minha mãe. Toda vez, na hora de tomar banho, antes de me molhar, eu preciso fazer o sinal da cruz e isso é uma mania. E aí, eu vou dar a explicação de como eu peguei. Porque a minha mãe, ela é de Recife e lá é uma cidade praiana e tal. Então, todo tempo... Tá na praia, tá no mar, e como todo mundo sabe, Recife é muito tubarão, tem muita água viva, tem muito bicho, cada mergulho, é não sério? Sabe se vai voltar, cara, é muito sério. Aí, eu já ia tomar um banho, minha avó, meus avós, eles falavam pra fazer o sinal da cruz em sinal de proteção antes de tomar banho de mar, e aí ela fazia, e os irmãos dela também, e aí... Depois ela se mudar pra outra cidade e tal. Hoje ela tem 30 e poucos anos. E até hoje ela faz na hora do banho, como se fosse ter algum perigo. Algum ah, tubarão. Vai cair lá do chuveiro um tubarão. Tubarão pelo mas ralo. Ela faz, cara. E eu também faço. E se eu não fizer, eu me sinto estranho. Vai sair um tubarão no ralo, mergulhando na cara. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Mano, assim, não, acho que não tem estudo pra falar sobre isso. Mas a mania pega, velho. Tanto é que eu lembro que eu estudava, eu não tinha mania de estalar o pescoço, mas eu estudava no Darwin e, tipo, tinha um amigo meu, conhecido como Bochecha, não sei se alguém conhece aí. Pega, Bochecha. Abraço, Bochecha. Bochecha estudando no João 23, mano. E ele tinha mania de estalar o pescoço. Sei lá, de um tempo depois, eu acho que instalei a primeira vez, vi que era bacana e continuei instalando o pescoço. E hoje eu não consigo ficar muito tempo sem instalar o pescoço. Tem vezes que eu tô andando de moto, se eu estiver indo pra um lugar muito longe, eu chego a parar aqui no canto da rua, tirar o capacete, instalar o pescoço, colocar o capacete de moto e seguir viagem. Ainda tem gente falando que a minha mania é estranha. Só falta tu me dizer que tu assiste série, né? E qual a diferença entre hábito e mania? Ah, cara, eu acho que o hábito, ele é mais consciente, eu acho. É tipo assim, pô, eu tenho o hábito de escovar os dentes antes de dormir. É um hábito que tu adquiriu com o tempo, né? Tu, desde criança que tu faz, então tu adquiriu. Já a mania, tu é incontrolável. É a mesma definição que eu tenho. É mais ou menos assim, eu concluo que hábito é uma coisa que você faz conscientemente. Ou seja, se você tem a mania de, quando chegar em casa, tipo, tirar todas as suas coisas, colocar num determinado lugar, aquilo é um hábito, não é uma mania. Entendeu? Coloca tudo num determinado lugar pra você encontrar no outro dia de manhã. Mas se você sai na rua e fica prestando atenção em alguma característica da rua, tipo, das pessoas, cotovelo, né, prestando atenção no cotovelo, que é se torna uma coisa inconsciente, já que você não pensa assim, você não sai de casa pensando assim, ah, eu vou sair na rua e vou olhar o cotovelo das pessoas. É, cara. Se torna uma coisa inconsciente. Então, pra mim, isso é uma mania. Essa é a minha definição. Eu discordo completamente de vocês dois, porque eu acredito que mania também é consciente. E eu tenho pra mim que mania é um hábito. E aí, muita gente entrou em discordância, vi nas interações, tipo, ah, isso não é mania, isso é mau hábito. Cara, mania, mau hábito, é o que a pessoa acha que é, entendeu? E assim, na minha concepção, umas pesquisas que eu andei fazendo, mas nada comprovado cientificamente, mania é um hábito que não agrega nada ao pensou, indivíduo. Né? Então, olhar cotovelos na rua não vai me tirar nada e nem me dar nada. É uma mania. Agora, um hábito, ele já influencia. Por exemplo, chegar em casa, tirar todas as coisas, botar tudo num determinado lugar. Isso influencia. É organização. Influencia, não sei. Então, eu tenho pra mim, mania é algo que não agrega nada ao ser humano. Quase o bem-estar aqui, na minha, verdade. Ajudando pessoas aqui, isso que eu ia falar agora. Na minha pesquisa que eu fiz hoje, pra poder chegar aqui e dar o meu conhecimento pra vocês, eu entrei justamente no bem-estar, no site do www.globo.com. Já tá o bem-estar todinho aqui. E lá no bem-estar, eu até vou colocar o link na postagem desse podcast, eles têm lá um texto falando sobre preste atenção em seus hábitos para diferenciar manias, tics e toque. E eles dão lá no final, eles dão uma definição. Digamos assim, para vocês saberem diferenciar, hábito é chupar o dedo, roer as unhas, entrar em lugar com o pé direito, só dormir com a porta fechada, enrolar o cabelo com o dedo, girar a caneta no dedo, ficar mexendo no celular, estalar os dedos e o pescoço. Tique é mexer os ombros e as pernas enquanto tá parado em algum lugar. Só abrindo um parênteses aqui, o Rodrigo tinha um professor de violão. O Rodrigo, depois ele vai confirmar essa história nos comentários ou no Twitter. Que tipo assim, e hábito pega mesmo. Esse professor de violão dava aula pro Rodrigo, ele tinha 12 anos, né? Aí ele mexia o olho pro lado e pro outro bem rápido. Aí quando eu vi, o Cucu, o irmão do Rodrigo, já tava mexendo o olho igual pro cara. A gente ia comer, o menino já tava mexendo. Ué, o cara não faz isso, é muito feio. Então cuidado, cara. Cuidado com o que vocês andam, que hábito pega, a mania pega, tudo pega. Tem piscar os olhos, fazer barulho com a boca ou com o cara acordado, torcer o nariz, virar a cabeça, soprar, tudo isso é tique. E toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, é uma coisa mais organizacional. É uma questão mais assim, não jogar nada no lixo, sempre guardar as coisas no bolso pra jogar no lixo de casa, como se as pessoas fossem revistar o que tu vai jogar no lixo da rua. Tipo, tu joga no lixo, a pessoa vai lá abrir e tirar pra poder olhar. Essa pessoa é do Greenpeace, cara, ela quer preservar o meio ambiente. Mas ela vai jogar no lixo do dia. Ela não vai comer aquela merda. Ou ela mora em Castanhal, que as lixeiras assim não tem fundo, né? E tu joga lá no chão. É, cidade moderna. Ter a mania de limpeza, querer todas as coisas simétricas. Isso tudo é sintoma de quem tem toque. Quem tá se identificando aí, galera? Cuidado. Bicho, se você tem alguma coisa dessas coisas aqui que a gente estamos falando, essas coisas, procura ajuda profissional, cara. De boa. Não fica ouvindo podcast, não. Vai no médico, sério. E como a gente falou do toque, a gente falou do toque agora. O toque, que é o transtorno. A gente tem um toque aqui, ó. A gente tem um toque. É o nosso toque, mano. Toque, cara, é engraçado. É porque assim, o toque chega a ser uma mania, mas ele vai pra um nível tão sério que ele se torna uma doença. São pessoas que não conseguem ver uma lajota que tá em. Não tá assimétrica com as outras lajotas, entendeu? Meu salão. Tem gente que se identifica como se fosse, não sei a palavra, se é portador de toque, mas na verdade é só uma mania besta. Aí, não, eu tenho toque, eu não posso ver tal. O pessoal tem mania de fazer isso, né, cara? Tudo sério. Tudo, ele faz uma coisa e ele acha que ele tem uma doença. Aí tá aquela galera que, tipo, tem alterações bruscas de humor, adora dizer, eu sou bipolar. Tu não é bipolar, cara, tu é um gala seca. É isso que tu é. Gente, doença é coisa séria, não é? Tô meio bipolar hoje, Tipo assim, cara, o cara disse que tem uma mania e tal de organização, tinha um ano na faculdade, que tu não podia pegar uma caneta dele, que ele, não, vai desorganizar, não sei o que, gostava das coisas dele, tudo organizadinho, mas ele tinha um buraco na blusa dele, aqui na costa. Então, cara, desse pra mim não é organizado, tá ligado? Gente falando mal aí, sem citar nomes. Venenoso. É verdade. Então é bom a gente parar e prestar atenção. Tem pessoas que têm toque e pessoas que acham que têm toque. É uma grande diferença aí. É aquilo que a Luna tava falando, cara. Doença é coisa séria. Não fica falando por aí que tu é doente e tal, coisa parecida. Vai acabar tendo só de castigo de mim. Porque, tipo assim, pode estar muito bem ouvindo o podcast da gente. Aí entrar dois enfermeiros assim com uma seringa. Calma, calma, calma. Vai te levar embora, mano. É verdade. Então te cuida aqui da roça. Te trata. Eu torço muito pra essa galera que tem toque, pra eles verem o quadro que poderia torto na parede e não conseguir tancar, tá ligado? Seja muito alto. É. Ele começa a sentir mal. Vai se coçar, tô ligado. Perder desmaio, vomite. Porra, coitados, cara. E manias estranhas? Quem tem manias estranhas aí? Ninguém. Cara, eu falei no começo, vocês pensam que é mentira, né? Que eu tenho mania de imitar japonês, mas é verdade. É sério isso, cara? Só com raiva? É, não, tipo assim, quando ele tá... indagando. Mas tu imita com a voz própria do japonês? Mas parece um gato ronronando, né? É, eu sempre faço isso assim de boa, tá ligado? Assim, tipo, eu é tipo isso. Parece é que eu tô assistindo Naruto aqui. Eu vou colocar aí no post uma relação que eu peguei no Wikipedia, que tem vários nomes de manias que são conhecidas da galera. Quem for se identificando aí, a gente vai estar contando pra vocês o nome da sua mania. Então vamos lá. A primeira é doromania, mania em dar presente. Eu quero ser amigo dessa pessoa. Eu quero que meu namorado tenha essa mania. Bicho, isso aqui é mentira, porque doromania, eu acho que é a mania de ser rico, né? Porque não, o cara tem que ter dinheiro pra dar presente. Não, olha, eu vou falar, eu tenho uma amiga, vou testar o nome dela, Elissa, ela tá com certeza ouvindo, e ela tem mania de dar presente. Oi, Elissa, tudo bem? Me dá um presentinho, por favor. Todo mês, não, menos, acho que de 15 em 15 dias ela tem necessidade de comprar alguma coisa pra dar de presente. Eita, olha, seja pra mas mim... detalhe, pras amigas nunca, é pro namorado. Ah, opa. Seja pra mim. Pensei que ela dava presente pra pessoas não, carentes. Quem me dera, quem me dera. Eu sou uma criança carente, uma criança esperança. Né? Tipo... tem também uma mania que a gente pesquisou aqui, a megalomania. Mania de grandeza. Normalmente isso daí é tipo o baixinho da casa, né? Por que baixinho da casa? É porque ele é pequeno, ele tem mania de grandeza, só da... carrão, sei lá, com mulherão nos comerciais, é a paixão da casa. Tem também a algomania, que é mania de se sentir ou fazer sentir dor. Isso conhecido não, como sadomasoquismo. Não, isso deriva pro sadomasoquismo e pro masoquismo, né? Peraí. Isso é uma mania. Peraí. Quer dizer então que o cara tem prazer em sentir ou em fazer sentir, alguém sentir? Ou fazer. Não, beleza. Se o cara tem. O cara faz, até eu entendo, não, eu gosto de fazer aquele sentido, é horrível, é um torturador da ditadura militar, enfim, ele gosta de ver o outro sofrer. Agora, o cara sofrer, eu gosto. Pode bater. Eu gosto de bater. Não, mas isso é comprovado porque, tu sabe quando, tipo, dá um exemplo de uma dor de dente. Quando tem uma dor de dente, aí tem pessoas que, eu até tenho isso, eu tenho, não tenho tanto, mas tenho, pô. Quando eu tenho uma dor de dente, eu aperto. Eu mordo com mais força pra aquilo doer. Porque logo em seguida, libera uma endorfina pro corpo que te dá uma sensação de prazer, mas entendeu? Isso é... quando a dor tá sendo aliviada. É explicado. Não, isso é logo a mania. Isso é logo a mania. Ah, entendi. Tipo quando tu tem uma frieira que tu coça na beira da rede. Isso, jogador! Ah, uma frieira gostosa. Uma frieira na beira da rede. Eu entendi. Mitomania, mania de mentir. Conheço pessoas que têm mitomania. Mitomania. Tem um monte. Não tem outro nome isso daí, não? Qual? Ó, se o ditado é popular, quem mente rouba, então quem é. Como é o nome? Mitomaníaco. Quem é mitomaníaco é. Ladrão. Automaticamente. Kleptomaníaco. Ele gosta do Eric Clapton. Olha, né? De mitomaníaco. Eric Clapton, caralho. Ele não é kleptomaníaco. Bora botar uma música do Eric Clapton aí. Bell Bottom Blues. Tem exemplos dos quilos aí na Barão, né? A gente vê aqueles cavaletes com um monte de nome, tudo ali. Todo aquele nome de político, pode ter certeza, é um mitomaníaco. O que é isso? Não sabe? Não. De propaganda eleitoral. Ah, mania de mentir. Ah. Político, mentira. Que mente rouba, né? Temos aqui a ninfomania. A mania de desenfreada por sexo ou fantasias sexuais. Tipo assim, ele era ninfomaníaco, amigo meu. Ah, ele falava assim, né? Eu falava de Jesus pra ele e tal. E cara, tá minha religião, eu tentava falar de Jesus pra ele. Ele falava, não, cara, não posso ser ninfomaníaco e tal. Tem também a cleptomania, que o Hermes falou, e agora é, dando significado, é mania de roubar sem necessidade. Abre parênteses, sem necessidade. Aquela pessoa que... por hábito, né? É rapidinho. Ai, tu pergunta uma coisa pra ela assim, cara, tu viu minha caneta? Tipo, por acaso essa aqui tá no meu bolso? É tipo assim, não. Cara, não vai aí também, né? Generalizar, aqueles meninos lá do Jaderlândia, eles... São cleptomaníacos. São cleptomaníacos. Não, são ladrão mesmo. Assim, é ladrão mesmo. É uma trombadinha. Sofonia é a presunção de saber muito. Eu tenho isso também. Com certeza. Então, é a explicação de areia e terra. Na, não minha, é na minha concepção, eu sei de tudo até que me provem o contrário. Cara, eu sou tipo assim, sou tipo Bill Gates, não tem o que eu não sei, tem o que eu ainda não vi. Olha aí, isso. Moleque. É, sacanagem, sacanagem. Nudomania, mania de ficar nu, putz. Cara, imagina assim, né, chega nós, tu tá lá na faculdade, na escola e tal, alguém chegar nu, assim, que eu tenho mania, desculpa. Eu sou nudomania. Eu sou nudomaníaco, desculpa. Ou então... O cara vem pra tua casa e fala assim: não, cara, pode ficar à vontade, pode se sentir na sua casa, ele vai começar a tirar a roupa, não, mano. Você porque, botou tipo, seu papeladão. É porque, tipo assim, igual tu citou o exemplo, né? O cara tem mania de fazer barulhos com a boca. De vez em quando tá. É a mesma coisa, o cara, de repente, quando tu olha, o cara tá pelado. Tá pelado, então, as coisas. Desculpa, é que eu tenho nudomania, desculpa, foi mal. Tem a dactilomania, que é a mania de morder-se ou morder as outras pessoas. Véi, isso é sério. Isso é sério. Se o cara não for vacinado, dá merda isso aí. É, parece que a minha mãe uma vez foi no colégio e teve uma menina que me mordeu. Eu era criança, ela me deu um mordidão, assim, velho. Não sei, eu não lembro. Tua mãe bateu na boca dela? Não, foi lá na escola e tal, e a menina pegou raiva. A menina pegou raiva? Verbomania, que é a compulsão por falar. Conhecemos um amigo e ele já gravou com a gente, não vai falar o nome dele, seu Moraes? Seu Moraes. Eu acho que mais o Jairo tem compulsão de falar do que o seu Moraes. Não. Ninguém barra ele. Ninguém barra ele, mano. Porque ele não deixa o outro falar, entendeu? Isso é muito pior. Meu Deus. Agora essa aqui é pra galera aí da zona rural de Castanhal. A zoomania, mania de ter animais ou interesses sexuais por animais. Não é isso, cara. É assim. Vou dar a definição correta. Zoomania é mania de ter animais ou interesse excessivo pelos mesmos. Que é o... Não é interesse sexual, é só interesse, cara. Que é o caso da irmã da Luana, que é fascinada por gatos. Não, mas aí tem uma grande diferença, porque aqui tá animais no geral, entendeu? Então acho que a pessoa. Não é só um animal? A pessoa deve querer vários animais pra se enquadrar. Tá feliz. Gostar de ter cachorro, papagaio. É tipo aquele programa que passa no Discovery. Eu acho que só ela assiste aquele programa. Tu assiste Discovery? Ah, eu descobri. Tu é chato. Eu não sou chato. Eu não sou chato, a galera do Twitter sabe que eu sou gente boa. Eu não sou igual o Lioto. Agora, aproveitando esse momento que o Jair acabou de usar o neossoro dele, eu vou falar a próxima mania, que é farmacomania. Mania de tomar medicamentos ou indicá-los a outros. Essa aí é. É, mas tu usa o neossoro? O Mitsoro? Não, só quando tu me indica. O Hermes começou a usar muito só por minha culpa. Infelizmente, isso não é feliz, mas é verdade. Piromania, que é a mania de ficar brincando ou acendendo fogo. O cara tem um primo. Você quer de ter um pirocóptero. Isso é sério, eu tenho um primo, cara, que ele tocou fogo no sofá. E ele ficava batendo palma do lado do sofá, cara. Sério, quem um dia for na minha casa, eu peço, eu confirmo essa história na frente da minha mãe. Ele tocou fogo no sofá e ficava batendo palma. Prefiro não ir, porque ele pode tocar fogo em mim, né? Não, isso não é piromania, não. Isso é outra coisa. É psicopatia, sei lá, uma coisa assim. Isso é loucura. Quilofagia, mania ou vício de morder de forma constante os lábios. Pô, eu tinha uma professora que ela tinha isso, olha. Mordeu, mas tirou, assim. Era uma de sedução. Mas isso é uma técnica de sedução. Ah, é? Ah, tá, eu tava querendo me seduzir. Ela era feia? Ela era gata? Perdeu a chance, então. Quilofagia também pode ser morder os lábios, mas pela parte de dentro da boca. Conhecemos alguém que faz isso. Não, mas quem tem dos atores conhecidos, quem tem essa mania de morder o cantinho da boca, ou pelo menos finge que tem, é a atriz do Transformers, a Megan Fox. Megan Fox. É mania nada, rapariga velha. Essa rapariga. Rapariga mesmo. Vem aqui que eu quero lhe usar. Mimetomania, que é a mania do Hermes. Mania de imitar os outros. E não só do Hermes, do Rodrigo também. Tu imita os outros? Eu imito um pouquinho as pessoas. Pouquinho? Quase nada. Eu imito as pessoas. Sei, é, cara, eu tenho mania, sabe por quê? Tem uma vez eu imitei uma pessoa assim. Na frente dela, ela ficou um pouco constrangida recentemente, e todo mundo ficou, imita ela de novo, imita aí. Só que, tipo, eu fiz, assim, por fazer, tá ligado? Tipo, do nada. Do nada, foi incrível, cara. É um negócio que toma conta de mim. E eu vou ler aqui a melhor mania que eu encontrei pra mim lá naquele negócio, que é a cacodemomania. Que é a mania em achar-se possuído por demônios. Caraca. Muito comum na Igreja Universal. Muito comum. Eu sei o seguinte, que tinha o meu primo aí, é o André Duarte. Ele tinha mania de dizer que ele era o Renato Russo, porque quando eu era criança, o Renato Russo morreu em 96, eu não sei. Aí a gente almoçava e tal, aí a gente ficava assistindo televisão. Aí ele falava assim: eu não sou mais o André, eu sou o Renato Russo. Aí eu falei com ele. Era porque o Renato Russo chorava. Era porque o Renato Russo. Não. Era porque o Renato Russo morreu, aí ele... Mas tu não entendeu lá indireto. Não entendi mesmo, não. Ele era homossexual. Quem é o Renato Russo? Sim. E a melhor mania que eu encontrei, assim, cara, que se você tiver essa mania aí, eu vou ir na sua casa, olhar na sua cara e perguntar por que você faz isso, é a defuntomania. Não é a mania de colecionar defuntos, é a mania... de morder o dedo de gente morta, mano. Quem é que chega no velório e morde o dedo de alguém, mano? Ah, cara. Opa, com licença. Posso dar uma mordidinha no dedo? É só um mindinho. Não vou arrancar um pedaço. É só uma mordidinha. Cara, que tipo de pessoa faz isso, velho? Na boa. Tem alguém ouvindo a gente que faz isso, sério? Tomara que não. Comenta aí, posta nos comentários aí o que você faz. Que a gente vai na sua casa te entrevistar. O próximo Eurocast vai ser sobre você. Sua casa. É, vou estar aí, tá lançado desafio. Se alguém tem essa cadavermania aí, defuntomania. Pelo amor de Deus, deixe seu comentário que a gente vai atrás de você. Vamos gravar uma entrevista aí com você e colocar aqui no Ego do Cast. Porque eu não acredito que existe essa mania. A melhor que eu encontrei foi a onomatomania, que é a mania de fazer barulhos. Tem muita gente, principalmente com a boca, igual o Evan estava falando. Não, só de pitfoda. Calma. DJ! Show de papo. Ele acabou de cuspir todo o microfone, eu não tô entendendo. Mas é muito comum, cara. Eu tenho isso. Eu tenho. Não sei de quem que eu peguei isso, mas de uns tempos pra cá. Se a gente for pra dar uma arriscada assim de todas as manias que o Jairo tem aqui, eu acho que ele tem uma. Das 10, ele tem 9. Caraca, velho. DJ! Bora pro próximo bloco. Tchau. Hey! It's Britney, bitch. Segundo bloco, galera, minha voz tá falhando aqui, mas a gente tá aqui na guerra, como eu já falei antes. Esse segundo bloco aqui, nós não tivemos convidados hoje no nosso podcast, mas um convidado especial foram os internautas, foram os participantes aí do Facebook, do Twitter, e a gente vai estar lendo aqui, né, as interações desse segundo bloco. Então você vai ter a oportunidade de se ouvir ou não, né, que não sei se vai dar tempo de falar de todo mundo. A gente lançou... E perguntando pra galera no Facebook qual é a sua mania, porque já que temos mania, então... A gente pediu pra galera mandar as suas manias via Facebook, via os comentários. E a galera mandou, cara, cada mania estranha aqui, velho. E a gente vai ler aqui pra vocês. Vamos tentar ler todas. Ler as melhores ou todas aqui, então. Então, vamos lá pras interações dos internautas. A Andressa Neves, que por sinal é namorada do Hermes, ela tem a mania de andar na rua cutucando a pelinha do canto da unha, até ferir. Caralho. Olha, mano. Eu lembro daquela mania de sentir dor, eu acho que é por aí, né? Ó, eu faz o quê? 4 anos que eu namoro com ela. Por aí. Eu não sabia. Nunca tinha presenciado esse canibalismo da mão dela, da unha dela. Enfim. A Cacá Galvão comentou assim: tenho mania de somar as placas dos carros. Coisa doida, né? Nunca entendi por que faço isso, mas tudo bem. Não se preocupa, não. Todo mundo faz isso. Mais do que normal somar as placas do carro. Não se preocupe, Cacá. Ela só não pode morar em São Paulo, né, cara? Porque senão... A cabeça dela vai estourar. A Bia Viana, ela mandou assim: tenho mania de molhar primeiro meu pé direito quando vou tomar banho. Dá uma agonia infernal se não fizer isso. Racho, racho, racho, racho. Essa é a leitura da risada? É. Caralho. Racho, racho, racho, racho. Racho, racho, racho. Então ela tem mania de molhar o pé direito. Todo mundo tem essa mania, né, cara? Quando vai tomar banho, todo mundo faz uma espécie de ritual quando vai tomar banho. Mas eu faço. Será que quando vai chover, chega... ela bota o pé direito assim na chuva? Todo mundo que chega no chuveiro, tipo, nunca vai de uma vez. Sempre coloca a mão, coloca... Tipo... Eu acordo 5 horas da manhã, então a água tá muito gelada. Lá em casa não tem ducha, né? Toma banho. Menos no banheiro lá atrás. Toma banho. Aí, eu vou por etapa, entendeu? Molho meu braço, eu vou molhar... Olha, como eu molho minha mão pra fazer o sinal da cruz, é molho a testa, a barriga, o ombro, tá tomada banho, né? Já tomou banho. O Rogério Cristo, que é um amigo nosso aí, ele disse que ele tem mania de deixar a soma de 2 números no volume da TV. A gente agradece aí a interação e a gente deseja força. Segue aí que vai dar tudo certo, a gente confia nisso. Cara... Eu tinha isso, isso é comum. Isso é... Cara. Não, detalhe. Deixar a soma par. Ou seja, ele vai do 2 pro 4 pro 6. Isso, eu tinha essa mania. Eu tinha quando eu assistia a televisão. Agora eu só fico na internet e tal. De verdade, eu tinha. Mas é, de vez em quando eu não gosto de televisão, eu acho que eu coloco ainda. Não gosto de ficar no 13. Não. E sem sacanagem, não tem uma pessoa que fala assim, coloca no volume 13, coloca no 14, no 24, no 12, 28, no 12, deixa no 12. Não, não, ah, minha TV não mostra o número mais, então tanto fez. O Igor Lima, ele botou assim: na escola tenho mania de colocar a perna na cadeira de quem tá sentado na minha frente e ficar balançando, o que acaba sendo um problema pros outros. Não só na escola, mas em qualquer lugar. Imagina de chato, cara. Putz. Imagina no cinema e tal, tá lá, e de repente a cabeça começa a vibrar, ele mexendo no pé. Desculpa, eu tenho mania. É a mesma coisa que eu digo, a pessoa, cara, tem mania de ficar pelado. Opa, desculpa, eu tô pelado. Cara, vai no cinema. A gente fica imaginando aí o cara nuzão no cinema, tá ligado? Cara, você tá na cadeira. Melhor não imaginar, né, mano? Beleza. Agora, eu vou ler essa aqui como homenagem pro meu amigo Neto. Professor de Educação Física. Tu tá com uma voz parecida com a dele, né? Por isso que eu vou fazer aqui, ó. Copa Caçadora de Castanhão. Mania de escalar time e mudar 300 vezes antes da rodada começar. KKKK. Um abraço, né? Cara, eu escalo meu time só uma vez. Eu também escalo meu time. Eu escalo antes, um dia antes eu vejo se eu preciso mudar. Porque eu só escalo na véspera. Então eu só escalo ele uma vez. Escalei, Zé Fini. 5 minutos pra acabar. É, escalo e Zé Fini, acabou. Abraço, Neto. O André Felipe, ele mandou assim: em casa, eu lavo as mãos direto. Na rua, procuro decorar placas de carro. É uma variação da mania da KKK, mas ainda é uma coisa estranha também. Eu acho que é mais difícil. Porque... Imagina, tu chega em casa e tu... Ah, aquela placa daquele Gol Prata era KFS 3455. Imagina que loucura. É assim, André? Que tu decora a parada? Eu considero, for, tipo, ela... Ela, a Cacá Galvão e o André Felipe, que decora números, né? Muito inteligente. Eu tenho muita dificuldade de decorar. Grande abraço aí pra vocês. E olha que ele decora... A memória do Hermes é uma parada assim incrível, mano. Ele ouve uma coisa uma vez e decora pra sempre aquela parada. A Angélica Reis, ela disse assim, mania de querer meus livros todos simétricos em cima da estante. Sintoma de toque. Procure um médico. Também acho que é de toque isso aí. Larissa... Luciana Oliveira. Mania de roer unhas. Isso não me deixa. E tenho a mania de ficar mexendo a boca quando tô escrevendo. Como assim mexendo a boca? Tipo assim, cara, se tem alguém ouvindo que aqui em que ia fazer trabalho na Casa de Cultura em Castanhal, quando não tinha internet em casa, eu ia pesquisar na Casa de Cultura, que agora é a Funcart. Tinha um funcionário que ele tinha essa mania de olhar assim, ó. Vocês não estão vendo, mas ele fazia um bico assim, ó. Então, se alguém lembra dele, comenta aí. Mas ele é, imagina quantas pessoas estão ouvindo o podcast mexendo a boca agora. Daria esse abraço, viu? A Viviane Leite mandou assim: tem uma mania chamada cartocacuete, que é a mania de ver mapas em todos os lugares, inclusive comidas. Quando eu tava escrevendo isso aqui, que eu coloquei, eu falei pro Hermes, olha a mania X aí. Ele foi olhar isso aí. A gente entrou numa definição que isso é o maior nível da maluquice, né, cara? Imagina tu olhar uma nuvem. Não. E tu vê uma comida. Imagina, olha, meu miojo tá com a cara da Europa. Caraca, isso aqui é o mapa de Castanhal. Que loucura. Começando aqui, sei lá, eu não sei nem o formato dos países, dos estados, sei lá. Eu só sei o Brasil. É, e olha lá, porra. É Eu ainda confundo o Brasil com a África. Né? A Elis Araújo, que eu até citei uma mania dela anteriormente, ela disse assim: tenho mania de sair contando janelas na rua. Isso inclui tudo. Janelas de carro, ônibus, bloco de calçada. Bloco de janela pro bloco de calçada, tá bom? Só dá maluco. E sempre em números pares. Só dá maluco. Pra completar, ela conta assim: 2, 4, 6, 8, 10. Eu não sei contar de 3 em 3, não. Não, imagina o cara que conta em números primos, tipo 1, 3, 5, 7, 11. Temos a mania aqui da Tamília Oliveira. Mania de andar sozinha contando assim, ó. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Caraca, mano. Deve ser muito chato. Imagina se ela chega tipo em 30 e pouco, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta pra não contar o 30 e pariu. Eu admiro essa galera que tem mania com números. E a mania do Joisael. Quer dizer, não é bem a mania dele, né? Ele mandou assim: eu tenho uma amiga chamada Daiane Viegas. Tá bom, a gente acredita que é tua amiga. É ele. Pior mesmo. É que ela comentou embaixo dizendo que ela admitindo que ela tem essa mania. Que tem uma mania de nunca perder uma discussão. Por exemplo, a gente fala: o céu é azul. E ela, fome de não perder a briga: não, é branco. E fica insistindo até alguém afirmar que não é branco, uma pessoa externa. Ou até alguém dar um pau na cara dela. Quando ela percebe que o céu é realmente azul, ela completa: e não é que eu tava dizendo que o céu era azul mesmo? Eu conheço uma pessoa assim, olha, já era. É, é verdade. Todas as manias eu faço. Não, ele tem todas as manias daqui. O Júlio Moraes de Souza mandou assim: por ser muito viciado em Forest Fairy, tenho mania de decorar nome de ruas principais, suas paralelas e travessas. Lado bom, dificilmente me perco ou me situo em algum lugar que esteja sendo visitado pela primeira vez. Isso é uma mania produtiva, né? Não é nem chega a ser mania. Acho que é um hábito. É legal. O Luiz Escalade, ele mandou muitas interações aqui. O a gente vai escolher a melhor. Grande abraço pro Luiz Escalade aí, o grande profissional aí do Olha, humor, eu né? volto. Se você quiser saber quais são as outras manias, só ir lá no post e ver todas as manias. Não, eu vou colocar todas no post do blog. No post desse então tá. Podcast. Então, o Luiz Escarlate, ele mandou assim: quando tô em um bar bebendo, gosto de ajeitar as garrafas de cerveja. Exemplo: se tem 5 cervejas na mesa e 4 com rótulos pro meu lado e uma pro outro, eu ajeito pra ficarem todos os rótulos pro meu lado. Tipo, simétricos em relação um ao outro. É uma gente doido mesmo, né? Cara? Tipo, ele tá bebaço. Imagina se ele bebeu mais de 50. Tipo, se ele bebeu 5, eu calculo que ele já tá pra lá de Bagdad. Aí ele nem sabe se tá virando pra lá. Ele tá virando outra coisa ali. Já tá virando do lado, nem tá virando cerveja, mas tudo bem. E foi isso. Essas foram as interações de vocês via Facebook. A gente agradece todo mundo que mandou um comentário na postagem. Não sei se vocês perceberam, mas ficou muito bom com as interações. Então continue mandando interações e respostas, perguntas, qualquer tipo de pergunta que o Erwin responde. É. O Erwin é o nosso físico, geólogo, historiador. Ele é o nosso matemático. Oráculo. Ele é o oráculo. Vamos lá responder daquela maneira, viajando na Mas, pô, eu gostei que teve bastante participação. Não deu pra ler todas as participações devido ao tempo. Mas é isso aí, né, velho? E a gente agradece a participação de vocês. Valeu. Muito obrigado. Continuam interagindo aí com a gente. A gente vai sempre ficar fazendo isso, mandando, colocando qual vai ser o tema do próximo podcast, pra vocês darem o comentário de vocês pra gente poder ler. E esse final foi só das interações de vocês. Quem curtiu aí, quem se ouviu, quem ouviu seu recado, a gente agradece. Compartilha, obrigado. Né? Compartilha aí e manda e-mail, galera. Você não manda e-mail pra gente, mas se quiser mandar mensagem pelo Facebook também pode. Pode mandar tweet, pode comentar na postagem. Não se perde nada. Tudo a gente lê, a gente acompanha, a gente sabe o que vocês estão falando, sabe o que vocês estão fazendo. Segue a gente no Twitter, @EgoDoCast. Galera, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aí em mais um EgoDoCast. E desculpa a minha voz rouca, né? Já pedi desculpa pra vocês ao decorrer do programa. Mas quem quiser me seguir lá no Twitter, é o meu Twitter, @HermesMarques, que a gente vai estar respondendo pra vocês. E sempre lembrem, participem, compartilhem, que a gente precisa desse retorno de vocês pra continuar gravando. E hoje a gente teve aqui, foi bem bacana, gostei de gravar. E grande abraço. Infelizmente o Rodrigo não tá com a gente. Mas eu vou dar o Twitter dele, @RodrigoDamas. Segue lá que o Rodrigo é o cara. E o meu é @LuanaPortela, não é muito difícil, é só seguir. A Luana vai ficar participando com a gente periodicamente. E o teu blog? Ah, é verdade, meu blog meu blog com atualização, teve hoje uma postagem nova, e é www.criatividadeinsana.com.br. Quem gosta de The Walking Dead, lê a postagem lá da Luana, que ela tá falando The Walking Dead. É, verdade. Falando mal, é. Não tô falando nada de The Walking Dead. É porque o título da postagem hoje é Apocalipse Zumbi, mas eu lê esqueci, lá pra entender. Eu esqueci de mandar vocês me seguirem, que é o mais importante, o mais legal de todos. Nossa. Segue aí, @JairoCMF. E, tipo, voltando aqui sobre zumbi que tu falou, né? Tipo assim, é legal que todo mundo pensa que vai ser o sobrevivente, né, no apocalipse. Ele vai dar no meio do zumbi. Ele vai ser o zumbi. Vai ser o pior de todos, que mais quer comer que recebe. Galera, abraço, fiquem com Deus e até mais, hein? Possivelmente o próximo podcast será sobre zumbis. Vamos ver se a gente escreve algum texto sobre zumbis. Tá doido, tenho medo. Falou. Obrigado, abraço. Tchau. Até a próxima. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey! That's right. Yeah!